Um feliz sábado a todos. É um prazer e uma honra para mim estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar um tema profundamente interessante. Pelo menos é o que eu acho. Vamos ver se vocês vão concordar comigo nesta noite. Bom, hoje nós vamos falar sobre o grande conflito. E eu queria fazer uma pergunta. Você acha que Satanás é a segunda pessoa mais poderosa do universo? E aí? Vamos excluir. A Trindade é uma pessoa só. Deus. Deus, ele se manifesta em três pessoas. Ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo. Mas ele não deixa de ser um Deus único. Então, Deus em primeiro lugar. Ok, é o mais poderoso, é o Todo-Poderoso. Mas Satanás, o inimigo de Deus, é a segunda pessoa mais poderosa do universo? Vamos pensar, vamos seguir o nosso raciocínio. Bom, a existência de Satanás, a sua verdadeira história e o seu real poder são temas difíceis de serem tratados. Por quê? Tem muito mistério, tem superstição, tem medo, receio que envolve esse assunto. A imagem mitológica de um demônio vermelho, metade bicho, metade homem, metade anjo. Muitas vezes é tudo que as pessoas imaginam quando elas ouvem falar do diabo, de Satanás, do inimigo de Deus. E será que essa imagem corresponde a quem ele realmente é? Agora, as nossas considerações, elas não vão começar pela guerra no céu, descrita no livro do Apocalipse, vocês conhecem bem, né? Apocalipse 12, verso 7. E houve batalha no céu, houve guerra no céu. Mas, por que nós não vamos começar por Apocalipse? Porque muitas pessoas não acreditam no Apocalipse. Elas não acreditam na Bíblia. E elas dizem que essa história de Satanás, ela é mais um conto de fadas, uma história que parece um conto de fadas do que uma história real. Então nós vamos considerar, nós vamos começar as nossas considerações por pontos bem mais palpáveis do que uma história de um anjo que caiu do céu. Nós vamos começar com a existência do mal. Bom, as pessoas podem duvidar da Bíblia, elas podem duvidar do céu, do inferno, de Deus e do diabo, mas ninguém em sã consciência pode duvidar da existência do mal. Que o mal existe, a maldade, o sofrimento, a dor, isso é fato. E todo mundo sabe disso, experimenta isso na sua própria realidade. Assim é que o problema do mal é um dos problemas mais profundos que envolvem a humanidade. E envolvem as questões: por que existe morte? Onde está a justiça? Onde está Deus? Será que Deus existe? E se Ele existe, como é que Ele é? Essas são questões que envolvem essa problemática da existência do mal, do pecado. Agora, a revelação nos conduz a Deus, a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia em 1 João, capítulo 4, verso 8. E eu acredito que alguns de vocês conheçam esse verso de cor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então aqui, a palavra de Deus, a revelação nos conduz a quem Deus é. Deus é amor. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 17, verso 1. Então lá no comecinho da Bíblia, o Gênesis, capítulo 17, verso 1. E vamos ver mais uma verdade a respeito de Deus. Aqui está no contexto da história de Abraão, né? Abraão tem uma história muito bonita com Deus, não é verdade? E ali no Gênesis, capítulo 17, olha só o que está dizendo no verso 1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Eu sou o Deus o quê? Todo-Poderoso. Então tá bom, nós temos duas verdades a respeito de Deus. Ele é amor, ou seja, ele é bom, e ele é todo-poderoso. Então chegamos a três verdades. Deus é amor, Deus é todo-poderoso, e o mal existe. O mal é fato. Pessoas sofrem, sentem dor, sentem medo, sentem angústia, sofrimentos em várias áreas, mas Deus é amor e Deus é todo-poderoso. Como que a gente vai conciliar essas três informações? Elas parecem estar em contradição. Vocês querem ver uma coisa? Se eu eliminar uma dessas questões aqui, eu consigo explicar isso aqui melhor. Por exemplo, se eu disser que o mal não existe, então eu vou dizer para vocês assim, olha, o sofrimento é uma ilusão de mal, porque na verdade ele é bom. Pelo sofrimento, nós podemos aprender coisas boas, não é verdade? Às vezes, existem sofrimentos que, enfim, nos conduzem à maior busca de Deus, maior consagração. Enfim, a gente amadurece com o sofrimento. Então, na verdade, o mal não é tão mal assim. O mal é bom. É bom que exista mal, porque Deus criou o mal, porque Ele quer nos ensinar algumas verdades. Conquanto isso possa parecer razoável para alguns, será que uma mãe que perde o seu filho de 3 anos com câncer horrível vai concordar com isso? Não importa o aprendizado que ela tenha com essa experiência, ela nunca vai concordar que aquele câncer é bom. Olha que coisa boa que aconteceu. Uma criança que foge de casa porque ela é espancada todo dia dentro de casa, como é que você vai dizer para ela que isso é bom para ela aprender? Uma mulher que chega em casa e é espancada pelo marido bêbado, como é que isso é bom? Porque ela aprendeu alguma coisa? Se o mal não existe, então tá bom, Deus é amor, Deus tem todo o poder, mas Ele usa o mal de uma forma amorosa. Mas tá bom, vamos tentar eliminar outra dessas três questões. Bom, vamos eliminar essa aqui, Deus não tem todo o poder. Se Deus não tem todo o poder, Ele pode ser bom, Ele é amor, mas por que que o mal existe? Porque Deus não pode impedir o mal. Por que que as pessoas estão matando, roubando, assassinando, estuprando, mentindo? Porque Deus não tem poder para impedir. Não resolve a questão? Resolve. Agora, infelizmente, essa não é a melhor forma de entender essa questão, não é verdade? Deus é amor, Ele é bom. Agora, se Ele não for todo-poderoso, então se explica a existência do mal. Mas vamos tentar explicar de uma outra forma. Deus não é amor. Então, por isso que o mal existe, o mal é terrível. Ele tem todo o poder para criar o céu e a terra, mas Ele cria o mal, o sofrimento e a morte. Essas três tentativas, elas não resolvem o problema. Porque a palavra de Deus declara essas três coisas. O mal existe, mas Deus é bom. Deus não é mal. O mal existe, mas Deus é todo poderoso e pode fazer tudo o que Ele quiser. Bom, nós chegamos num impasse. Como é que a gente vai entender isso? Só tem uma forma de entender isso, irmãos. E a chave que soluciona esse problema é uma: a liberdade. O que que a palavra de Deus diz lá em Josué 24, verso 15? Está escrito aqui: escolhei hoje a quem servais. Bom, se Deus está me pedindo para escolher, é porque eu tenho liberdade. Eu posso escolher servir a Deus ou servir ao diabo, ao servir a mim mesmo, ao servir ao mundo. Eu tenho escolha, correto? Então Deus declara isso. Escolha hoje o que você vai fazer, a quem você vai servir. Deuteronômio 30, verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Deus está nos propondo. Nós vamos escolher o caminho da vida ou o caminho da morte. O caminho do bem ou o caminho do mal. Isso significa que nós temos liberdade para escolher. Nós não somos obrigados a escolher o bem nem o mal. Nós somos livres para escolher. Bom, Deus dá escolha, significa que Ele não nos obriga. No livro de Deuteronômio, existem muitas bênçãos pronunciadas sobre aqueles que escolheriam o bem. A sua lavoura será abençoada, a sua mulher será abençoada, a sua vida será abençoada. E existem também muitas maldições para quem desobedecer. Virá doença, virá fome, virá o cativeiro. Tanto depois, na história de Israel, quando você lê na Bíblia, que Israel foi levado para o cativeiro, sempre eles dizem, por quê? Porque Israel anulou a aliança com Deus. Deus tinha feito uma aliança e Israel foi infiel. Então eles colheram o fruto do mau uso da liberdade. Agora uma coisa interessante. Esses dois textos tratam dos homens, não dos anjos. Mas será que Deus iria agir de forma diferente com os anjos e não iria dar liberdade para eles? Vamos abrir a Bíblia em Judas 6, e o verso 6 é um capítulo só, nos fala algumas coisas muito interessantes. A carta de Judas é um bom tema para você estudar. Ela é bem curtinha, você consegue ler ela em 10 minutos. E ela tem informações muito bonitas, muito interessantes da palavra de Deus. E olha só o que Judas, no verso 6, ele escreve. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele, Deus, tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Queridos, amados e amadas do Senhor Deus, nós temos umas informações importantes e interessantes aqui. Olha só. Primeiro de tudo, foram os anjos que não guardaram o seu estado original. O que a Bíblia diz? E os anjos que não guardaram o seu estado original, ou seja, eles mudaram. Houveram anjos criados por Deus, perfeitos, sem pecado, sem maldade, que, pelo mau uso da sua liberdade, se transformaram em anjos caídos, em anjos diferentes do que eles eram antes. Depois, a Bíblia diz que os anjos abandonaram o seu domicílio. Nós temos aqui a imagem de um jovem que sai de casa, né? De um grupo de pessoas que foge de casa, rebeldes. Por escolha deles, eles não querem morar com o pai. O texto diz que esses anjos estão algemados em trevas. Ou seja, essa alegoria do anjo algemado, preso na prisão, ele mostra que a atuação dos anjos caídos tem limite. Eles não fazem tudo o que eles querem, do jeito que eles querem, na hora que eles querem. Eles estão presos, aprisionados, sob trevas, aguardando o julgamento do último dia. E por fim, o julgamento. Se eles são julgados, é porque eles têm responsabilidade. Se eles têm responsabilidade, é porque eles têm liberdade. Eu só posso ser julgado como pecador, mentiroso, se eu tinha a opção de falar a verdade e decidir mentir. Senão eu seria obrigado a ser mentiroso? Deus teria me criado mentiroso? E que moral Deus teria para me julgar? E que moral Deus teria para me condenar? Nenhuma. Estão percebendo onde é que a gente vai começar a chegar? Mas vamos adiante. E agora vamos para a história da Bíblia. Bom, o primeiro livro a ser escrito da Bíblia foi o livro de Jó. Moisés, ele morava no Egito, só que ele era do povo de Israel, só que ele foi criado como egípcio. Ali, quando ele começou a crescer, ele via que os egípcios escravizavam os hebreus, e ele ficou revoltado com o egípcio e matou o egípcio. O pessoal descobriu, ele fugiu para morar na terra de Midian. Lá em Midian, a tradição diz que Moisés escreveu o livro de Jó. E lá, Moisés escreveu também o livro do Gênesis. Então, os dois primeiros livros da Bíblia a serem escritos foram Jó e Gênesis. Se você lê Jó, os capítulos 1 e 2, ali você tem três personagens mais importantes. Deus, Satanás e Jó. Jó, ele é o representante, obviamente, de toda a humanidade. Então, ali, você começa a perceber que esses três personagens, eles começam a se relacionar entre si. Então, Satanás vem até Deus e diz que Jó está servindo a Deus por ganância e por interesse. Então, Deus dá autorização para Satanás destruir a família de Jó. Depois, Jó não entende o que está acontecendo e ora a Deus e reclama com Deus. Então, você percebe que um está conectado com o outro? É como na nossa vida mesmo. Na nossa vida tem Deus, tem diabo e tem a gente. E a gente, às vezes, não sabe bem o que está acontecendo e estamos nos relacionando de uma forma ou de outra. Então, essa é a primeira verdade importante a gente reconhecer. O livro de Gênesis tem uma outra imagem a respeito de Satanás. Vocês conhecem bem, é a imagem da serpente. É muito interessante. Então, no livro de Gênesis também tem Deus. Deus criou. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Depois, tem o ser humano. Deus criou o homem com suas próprias mãos. Aí, no capítulo 3, entra uma tal de uma serpente. E é interessante que o livro de Gênesis nos fala assim, que Deus, ele havia dito, vocês podem comer de toda a árvore do jardim, mas no dia que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. Vocês vão morrer. A serpente está ali na árvore, Eva se aproxima, e a serpente começa a falar. Deus também falou, a serpente também falou. Só que a serpente falou justamente o contrário. Você pode comer e certamente não morrereis. Então, você tem a serpente, a humanidade e Deus. Interessante que isso significa que Deus e diabo são pessoas, porque eles falam. Eles estão dinamicamente relacionados com as pessoas. Eles vêm conversar. E só quem conversa é quem tem personalidade, quem tem consciência. Assim, a guerra entre Deus e o diabo é uma guerra entre duas pessoas. Não simplesmente entre forças inconscientes, antagônicas. Então essa é a primeira verdade que tem que ficar claro pra gente. E essas duas pessoas, elas estão em contradição direta entre si. Uma diz, você vai morrer. Outra diz, você não vai morrer. O que uma fala, a outra fala diferente. Totalmente o contrário. Bom, Deus é o personagem principal da Bíblia. São milhares de referências. E o Senhor disse, e o Senhor fez, e o Senhor voltará. São milhares de referências a Deus na Bíblia. Mas quem vem em segundo lugar? Quem é a segunda personalidade mais referida na Bíblia? Bom, eu não sei quem é, mas o diabo é que não é. As referências que a Bíblia tem sobre Satanás, elas são poucas, mas elas são muito importantes. Satanás é um personagem central na história bíblica, e ele está presente em Jó, capítulo 1, versos 6 e 7, em Gênesis, capítulo 3, versos 1 a 5, nos livros históricos, 1 Crônicas 21, 1, quando a Bíblia diz, Satanás incitou Davi a fazer o censo de Israel. Nos livros históricos, está ali a presença de Satanás. Você tem nos livros proféticos, em Ezequiel, em Daniel, em Isaías. E você tem também em todo o Novo Testamento, nos Evangelhos, nas cartas e no Apocalipse. Ou seja, Satanás, ele não é o segundo personagem mais citado da Bíblia. Mas ele está presente, literalmente, de Gênesis ao Apocalipse. Agora, tudo bem, chegamos a um ponto. O diabo existe. Mas como é que começou essa guerra? Está aí uma incógnita e um dos maiores mistérios da vida. De onde vem o pecado? Bom, a Bíblia, ela nos fala, talvez não exatamente como a gente gostaria, né? Tudo o que aconteceu, de que forma aconteceu. Mas a Bíblia diz assim, perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28, verso 15. Lembra que os anjos não guardaram o seu estado original? Originalmente, perfeito, sem pecado, e então se achou iniquidade nesse ser que antes era sem pecado. Isso nos faz questionar algumas coisas importantes. Essa pequena frase, ela resume uma história complexa e terrível. Um anjo de luz perfeito, agora é o príncipe das trevas. Se houvesse uma razão legítima para essa transformação, ela não seria pecado. E Satanás não teria culpa. Mas ela envolve pecado. E quais as razões que levaram Satanás a se tornar o que ele é hoje? A Bíblia diz algo muito interessante. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Queridos, nós vemos um pouco um paralelo disso na sociedade que a gente vive. Hoje em dia, é mais importante parecer do que ser. Hoje em dia, é mais importante aparência do que conteúdo. Não é verdade? Será que aqui não está uma consequência do pecado que começou com Satanás e se transferiu para a humanidade? Por causa da beleza, ele corrompeu a sua sabedoria. Ele se tornou estúpido, nécio. Por isso que faz coisas tão idiotas como ele faz. Então a gente está começando a entender, mas a palavra de Deus vai além. E qual que era o desejo de Satanás? Por que que ele se deixou corromper? E vocês conhecem bem o texto. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Bom, essas palavras, elas são comumente atribuídas ao diabo. A gente vai estudar a Bíblia muitas vezes sobre a origem do mal, e estão escritos esses textos lá sobre Lúcifer. Mas o fato é que o contexto imediato não faz nenhuma menção de anjos rebeldes. Tanto os textos de Ezequiel quanto os textos de Isaías são profecias e juízos a respeito de reis pagãos. Isaías, no caso, o rei de Babilônia, e Ezequiel, o rei de Tiro. Isso é verdade. Mas na Bíblia, o ser humano foi envolvido em sua própria guerra contra o céu, instigado por Satanás. Como é que o ser humano se tornou pecador? Por instigação da serpente. O ser humano acreditou no que o diabo falou: você será como Deus. Viu que Satanás também queria ser como Deus? E ele transferiu esse desejo para nós. E a maldade que tinha nele também foi transferida para nós. Então, por isso que quando Deus faz um juízo sobre o rei pagão, essa palavra também é direcionada ao diabo. E eu vou ilustrar isso com um exemplo. Se eu disser para um político corrupto: você vai pagar pelos seus crimes. Essas palavras não poderiam ser dirigidas ao diabo também? Da mesma forma? Você vai pagar, não é? Tem uma música do Chico Buarque, que eu gosto muito, que foi... ela foi composta no contexto da ditadura militar. A gente não viveu a ditadura, muitos de nós mais jovens, os mais velhos viveram, mas eles não tinham muita liberdade. E Chico Buarque escreveu uma música que chama Apesar de Você. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. E essa letra toda é fantástica. Chico Buarque é um cara muito inspirado, muito genial. E tem uma frase nessa música que diz assim: ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria. O Chico Buarque, ele está escrevendo isso por uma ditadura militar. Mas será que a gente não pode atribuir essa mesma frase pro diabo? Ainda pago pra ver o jardim florescer qual você não queria? Interessante, né? Bom, o fato é que antes de que o ser humano pecasse, o ser humano era perfeitamente a imagem de Deus. Não tinha pecado. Depois da experiência de Gênesis 3, o ser humano se tornou a imagem de outro. E agora, nas palavras de Cristo, nós nos tornamos iguais àquele que é mentiroso e assassino. João 8, verso 44. Através do pecado, a humanidade foi contaminada com os mesmos desejos e práticas daquele que se rebelou contra Deus por inveja e ódio. E quando ocorre a queda de Adão, Satanás se torna o príncipe deste mundo. E Jesus designou Satanás como príncipe deste mundo. Através da queda, Satanás usurpou a terra de Adão e fez deste mundo o seu quartel-general. Isso explica a presença de Satanás entre os filhos de Deus nas cortes celestiais no livro de Jó. Possivelmente, Satanás estava ali representando a terra como se fosse seu dono. E daqui ele continuava atacando o caráter de Deus. Essa imagem de um acusador que guerreia contra Deus é a imagem de um poderoso inimigo. Mas será que ele seria assim tão poderoso? Jesus Cristo veio ao mundo, Deus se fez homem. E através do seu ministério, Jesus enfrentou a Satanás muitas vezes. E em nenhuma vez ele foi derrotado. Não teve uma batalha que Satanás venceu. Interessante, né? O poderoso príncipe do mundo, aquele que vai para as cortes do céu para acusar a Deus, derrotado por um ser humano. Agora, na cruz, essa vitória, ela seria levada a consequências mais radicais. Na cruz, houve redenção dos pecados. Na cruz, houve perdão dos pecados. Na cruz, Satanás foi derrotado diante de todo o universo. Queridos, quando a gente fala da rebelião de Lúcifer, nós não temos dimensão real do que aconteceu no céu. Nós não sabemos que tipo de argumento ele usou para atacar a Deus, para ganhar um terço dos anjos ao seu lado. Mas nós sabemos que ele o fez. E a senhora White diz que até a cruz, os anjos tinham dúvida se Satanás poderia realmente ter razão. De tal forma ele revestiu seus argumentos de inteligência. E é só na cruz que o universo entendeu a questão. Então quer dizer que todo esse blá blá blá que ele tinha escondia o quê? Somente ódio contra Deus. Porque na hora que ele conseguiu colocar a mão em Jesus, o que, que ele fez? Tortura cruel e morte. É isso que ele fez. E agora o universo entendeu. Opa! O que antes era só filosofia, era só argumento, agora virou realidade, agora é cruz. E agora a coisa vai ficar um pouquinho mais clara. Bom, através da cruz, Jesus readquiriu o nosso mundo. E agora o Evangelho será pregado. E agora o Evangelho vai fazer a diferença na vida das pessoas. Tem um texto do Grande Conflito, página 502, que Ellen White diz assim: apresentava-se agora, sem excusa, a culpa de Satanás. Ele revelou o seu verdadeiro caráter como mentiroso e assassino. Viu-se que o mesmíssimo espírito com que governou os filhos dos homens, que estiveram sob seu poder, teria ele manifestado se lhe tivesse sido permitido dominar os habitantes do céu. O mesmo ódio contra Deus que ele colocou na humanidade, se ele pudesse, ele teria colocado em todo o universo, em todo o céu. E é importante nós entendermos que o Evangelho, ele é a história do conflito entre o bem e o mal, cujo personagem central é um Deus que criou a realidade e que redimiu a humanidade. Deus é todo poderoso e ele é amor, mas conquanto o mal exista hoje, ele será destruído para sempre. Ele existe hoje, o sofrimento é real, mas ele será destruído para sempre. O livro do Apocalipse nos fala de uma terra, uma nova terra, no qual não há pranto, nem luto, nem dor, nem morte. Quando você estuda o que a morte significa, você lê Romanos 6, verso 23 e diz: porque o salário do pecado é a morte. Quando o Apocalipse diz que na nova terra não tem morte, o que ela está querendo dizer também? Que não tem pecado. Onde não tem morte, não tem pecado, porque a morte é a consequência do pecado. Portanto, onde está esse grande poder de Satanás? Uau! Destruído para sempre. A grande pergunta é: onde estará ele naquele dia? Quando nós louvarmos a Deus com o coração perfeito, onde é que ele vai estar? Que grande poder é esse que ele tem? Acho que a gente está começando a chegar à conclusão de que ele não é tão poderoso assim. Então vamos perguntar de novo. Satanás é a segunda pessoa mais poderosa do universo? Deus, obviamente, mais poderoso que o diabo. Disso nós não temos dúvida alguma. Mas vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 20, e nós vamos ler os versos 1 e 2. E ali tem uma informação que eu acho bastante interessante. E a palavra de Deus diz assim: então eu vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Se eu for colocado num ringue ao lado do Mike Tyson, quem apanhar é o mais fraco. Se a gente não vai ter dúvida que vai acontecer, né? Tudo bem, ok, obrigado, irmãos. Então, o mais forte ganha do mais fraco. O que a Bíblia diz? João viu um anjo, não diz que é o maior anjo, um anjo, simples anjo do céu. Desceu, pegou o poderoso e deu uma surra nele. Qualquer anjo de Deus é mais poderoso que o diabo. Amém. Mas sabe o que me impressiona? 1 João capítulo 2, verso 12 a 14. Começamos com 1 João e vamos terminar com 1 João. Depois eu vou ler um pouquinho do Apocalipse ainda, mas estamos chegando ao fim. João é um camarada muito carinhoso quando escreve, né? E ele diz assim: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Amém? Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Olha o verso 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Amém. Será que a gente tem ainda alguma dúvida que Satanás definitivamente não é a segunda pessoa mais poderosa do universo? Mesmo nós, irmãos, jovens, ou não tão jovens, né? Tudo bem. Se no céu os anjos têm milhares de anos, o que é a gente aqui com 150, né? Jovem, né? Então, e aqui está. Pessoas, seres humanos, mais fortes que o diabo. Agora a gente tem que ter um pouco de cuidado aqui. É fato que o ser humano é mais forte que o diabo, mas isso tem um contexto. Jovens, eu vos escrevi porque os vossos pecados são perdoados. A experiência do perdão de Deus nos dá poder e vitória contra o diabo. Nós não somos poderosos em nós mesmos. Olha o Ezequiel, que poderoso. É Deus que nos dá poder, mas é nosso. E nós somos mais poderosos que o nosso inimigo. Portanto, nós devemos buscar essa íntima ligação com Deus. Uma ligação que traz perdão, uma ligação que traz paz, uma ligação que traz poder. E se a gente fizer isso, não existe diabo, irmãos, que prevalecerá contra nós. Não existe, nunca existiu, nem nunca vai existir. Não tem isso de que porque ele tem poder sobrenatural, ele faz cair chuva de pedras, ele mata milhares. Isso tudo ele faz, é verdade. Agora, caiam 1.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e você não será atingido. Não tem conversa, irmãos. Ele pode titubear, pode ficar bravo, pode ficar nervoso, pode ficar irritado. O problema é dele. O fato é, Deus nos deu vitória, Deus nos deu poder. Amém. E não tem ninguém que pode tirar esse poder, essa vitória de nós. Amém. Nós temos que ter cuidado, claro. Satanás é um poderoso inimigo, sim. E às vezes mais poderoso que Deus. Quando o ser humano caiu em pecado, o ser humano se tornou pecador, nós temos mais harmonia às vezes com o diabo do que com Deus. Mentiroso, enganador, trapaceiro, caluniador, fala mal dos outros, pensa mal dos outros, faz o mal. Se você compara um ser humano no pecado e o diabo, quem tem mais poder? O diabo. Claro, o diabo pinta e borda em cima da pessoa, porque tem mais poder. Agora, quando o ser humano se entrega a Deus, aí a conversa muda. Porque nós temos um Senhor, e a Bíblia diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Queridos, é bom fazer parte dessa igreja. É bom fazer parte de uma igreja que ama a Deus. O segredo da vitória, a palavra de Deus diz, e os seres humanos venceram o pecado por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Isso está em Apocalipse 12. Portanto, a vitória sobre Satanás, irmãos, está no sangue de Cristo. Amém. E sangue que foi derramado em nosso favor. A vitória sobre Satanás está no testemunho da nossa vida, que preferimos morrer do que viver sem Deus. A vitória sobre Satanás está na certeza que tudo que vem dele é passageiro. Ele pode dar riqueza, prazer, honra, glória, mas tudo vai passar. Deus e a sua vontade permanecerão para sempre. Amém. Satanás nos oferece a ilusão de sermos como Deus, de fazermos o que a gente quiser, os nossos pecados. Mas o fato é que ele mesmo tem medo de Deus. Ele diz para a gente não ter medo. Fume, roube, mate, transe fora do casamento, faça tudo errado. Não tenha medo. Mas ele tem medo. Porque a Bíblia diz que os demônios creem e tremem. Estremecem de medo de Deus. Por fim, irmãos, o poder de Satanás só é real nesse mundo, enquanto há pecado. E ele só é efetivo se nós nos submetermos a ele. Nós vamos terminar com Tiago 4, verso 7. Vamos abrir a Bíblia, meus queridos. E aqui está o que diz a palavra de Deus. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Irmãos, nós não podemos nos contentar com um cristianismo morno, sem poder, sem amor e sem fé. Nós queremos uma igreja aqui poderosa do Espírito Santo. Amém. Cheia de amor, cheia de fé, cheia dos frutos da justiça. E não haverá demônio nesse mundo que prevalecerá contra essa igreja. Vocês podem confiar, podem crer, desde que a cada dia nós recebamos a experiência do perdão de Deus e que a gente resista ao diabo. No começo é mais difícil, mas depois Deus nos fortalece. E nós temos testemunho. A gente no passado achava que não podia parar de beber, parar de fumar, parar de assistir pornografia, parar de mentir, parar de fazer qualquer coisa errada. A gente achava que não era possível. Mas depois de um tempo, você fica sem essas coisas ou outras coisas que eu não citei, que são pecado, e você vê que bobagem, que besteira. Hoje eu olho para o cigarro, quanto tempo eu fumei? Que bobagem, coisa fedida, horrorosa. Não me faz falta nenhuma. Não, eu não tenho nenhuma vontade de ir ali fumar um cigarro na esquina. E a pessoa, às vezes, que está envolvida com isso, nossa, que difícil. É só por um pouco. Depois você se limpa, ou melhor, Deus te limpa. Amém. E você vive na liberdade da glória dos filhos de Deus. Amém? Amém. Queridos, eu estou feliz por ter podido trazer essa mensagem para vocês. Amém. Eu espero que Deus abençoe imensamente vocês. E se você deseja essa vitória, essa vida vitoriosa contra um inimigo que é poderoso, e que está destruindo muita gente por aí, eu desejo ver as mãos de vocês. E se você quer vitória, Deus te dará vitória. A Bíblia diz, pedi e dar-se-vos-á. Amém? Amém? Vamos nos levantar então e vamos orar a Deus. Oremos. Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos imensamente a Tua presença entre nós, Pai. Amém. Tu és vencedor e jamais foi derrotado, Deus. E nós, como Teus filhos, também somos vitoriosos, Pai. Não pela nossa força, não pelo merecimento, mas pelo sangue de Cristo, Pai, e pela palavra do nosso testemunho. Amém. Nós testemunhamos de Cristo, Pai, como aquele que nos redimiu, nos libertou. E nós, Pai, nesse momento, declaramos que Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Que o Senhor abençoe esta igreja, Pai, e que ela prepare pessoas para a volta de Jesus. Amém. Dá-nos a Tua graça, um feliz sábado e uma ótima noite, em nome de Jesus. Amém. Amém.